Ele é o caminho, caminho. A verdade e a vida. Caminho de Cristo vive. Nossa, nossa. Eu vejo ela chorar. Eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar. Eu vejo a rua morrer. Eu vejo ela chorar. Eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar. E Cristo faz renascer. 5 horas clareou, favela o sol raiou. Lá fora o funk grita, aqui embaixo o galo cantou. E mais um dia minha cabeça tá milhão. Na mente várias fitas, no pulsado o coração. Tento dormir, descansar, mas não dá. Que Deus nos abençoe, controle nosso pensar. Abro a janela, lá fora os pancadão. Os bico todo louco e os monstros na função. Rei favela, tipo, bora descansar. Coitada das tiazinha que logo tem que trampar. Desliga o som ou abaixa o funk tio. Logo das 6 horas a quebrada ainda não dormiu. Fazer o que, né? Também já fui assim. 24 por 48 é fogo no estopim. Drogas, bebidas, mulheres, quadrilhas, revólver, dinheiro, as noites na ilha. Me dá tristeza, irmão, só de pensar. Quantas vezes truta já fiz minha mãe chorar. Desesperar, pensar que eu ia morrer. E eu nas madrugadas bruxão. Eu vejo ela chorar. Eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar. Eu vejo a rua morrer. Eu vejo ela chorar. Eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar. E Cristo faz renascer. Entre doses e fumaças, pinos e rajadas, lágrimas, delírio, sangue na madrugada. Cadeia lotada, fogo no pavilhão, corpo dilacerado, guerra de facção. Na cruz Cristo morreu, ei, true, não sou ateu. Acredito na mudança e a salvação de um plebeu. Na favela o povo chora, de joelho a mãe que ora. A esperança ainda vive na fé daquela senhora. Amanheceu no país dos fariseus. Entre tiros e rajadas minha fé não corrompeu. Prossigo firme, mesma convicção. Aqui hoje tem pecado, amanhã tem salvação. Palavra é viva, escrita tem poder. Do crime ao evangelho escreveu, vai ter que ler. Eu clamo mesmo, truta, eu peço a salvação. Acredito num Deus vivo que dá vida ao coração. Em morte se prepara, a luz tá pra brilhar. Nos olhos do bandido que o mundo não acredita. Em morte se prepara, a luz tá pra brilhar. Nos olhos do bandido que parou de respirar. Eu vejo ela chorar, eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar, eu vejo a rua morrer. Eu vejo ela chorar, eu vejo a rua sofrer. Eu vejo ela orar, e Cristo faz renascer. Ele é o caminho, a verdade e a vida.